poderia ter amado você, Sansão, com um ardor que deixaria qualquer outro amor parecer gelo. Eu teria ido com você ao Egito, deixado tudo para trás, viveria só para você. Mas só um grito daquela leitosa flor da Nita, e você corre aos pés dela. Nenhum homem abandona Dalila. But